Cavalo quase morre de felicidade. Mas o que realmente aconteceu chocou o mundo? Será que a alegria pode matar um animal? E se o verdadeiro herói for o tutor que não desistiu? O vídeo começa como uma cena de pura alegria. Um cavalo novo, cheio de energia, corre descontroladamente pelo campo, pulando, girando, sacudindo a cabeça, como se tivesse acabado de ganhar a vida. Ele parece feliz demais. Feliz a ponto de não controlar o corpo. E de repente, um tropeço. Uma queda violenta. Ele desaba no chão como se tivesse sido atingido por um raio. Fica imóvel. Não se mexe. Não respira. Seus olhos se fecham. E ali, na poeira do terreiro, sob o sol forte, todos pensam: acabou. Ele morreu de tanto entusiasmo. Morreu de felicidade. Mas a verdade, como quase sempre acontece nesses vídeos que viralizam, é muito mais trágica e, ao mesmo tempo, muito mais heroica. Porque o que o mundo inteiro começou a compartilhar como cavalo morre de alegria, na verdade, é a história de uma luta desesperada contra a morte. E de um homem que, com as próprias mãos, salvou a vida do animal usando uma técnica que ninguém espera ver em um campo do interior, ressuscitação cardiopulmonar, RCP. A égua, jovem e saudável, não estava morrendo de felicidade. Ela sofreu uma queda grave durante o exercício. Ao cair, bateu a cabeça com força, teve uma parada cardiorrespiratória e entrou em estado de choque. Seu corpo paralisou. Seu coração parou de bater. Ela estava, tecnicamente, morta. E foi nesse momento que o tutor, o fazendeiro, o cuidador, o homem que a criou desde o nascimento, entrou em ação. Sem equipamentos, sem veterinário por perto, sem tempo para pensar, ele se jogou no chão, posicionou as mãos no peito da égua e começou a fazer massagem cardíaca. Sim, você leu certo. Massagem cardíaca em um cavalo. Parece impossível. Afinal, um cavalo pesa entre 400 e 600 quilos. Como alguém pode fazer compressão torácica nisso? Mas o homem não desistiu. Ele usou o peso do próprio corpo, movimentos firmes e contínuos, e, ao mesmo tempo, tentava manter a cabeça do animal alinhada, garantindo que a via aérea não se fechasse. Ele fez isso por minutos que pareceram horas. Sem parar. Sem desistir. Enquanto ao redor, outras pessoas gritavam, choravam, filmavam, sem acreditar no que viam. E então, milagre. Não. Esforço. Determinação. Amor. Porque, depois de quase 10 minutos de RCP, a égua deu um movimento. Um tremor. Um suspiro. E, devagar, começou a respirar. Seus olhos se abriram. Seu coração voltou a bater. E, poucas horas depois, ela já estava de pé, fraca, mas viva. Viva por causa de um homem que, ao invés de aceitar o inevitável, decidiu lutar. Esse caso, que aconteceu em uma fazenda no interior, ainda sem localização exata confirmada, mas com vídeos que circulam em redes rurais e grupos de veterinários, virou exemplo de como o cuidado, o conhecimento e o instinto podem salvar uma vida. Porque, embora a RCP em cavalo seja rara, ela não é impossível. E alguns veterinários já registraram casos semelhantes, especialmente em animais jovens, onde a parada cardiorrespiratória é causada por trauma súbito, choque ou arritmia. Mas o que mais impressiona é o simbolismo. Porque, nos tempos em que vivemos, onde tudo é acelerado, descartável, onde até animais são tratados como números em um sistema, essa história mostra o oposto, um vínculo profundo entre ser humano e animal. Um homem que não viu um patrimônio. Viu um ser vivo. Viu um amigo. Viu algo que valia a pena salvar, mesmo que parecesse perdido. E é por isso que o vídeo, mesmo sendo cortado, editado, compartilhado com títulos sensacionalistas como Cavalo Morre de Felicidade, ainda toca fundo. Porque, no fundo, todo mundo entende, aquilo não foi morte. Foi ressurreição. Não foi acidente. Foi batalha. E não foi sorte. Foi amor em ação. Porque, no fim, não importa se o cavalo estava feliz demais. O que importa é que ele teve alguém que não desistiu. E, às vezes, é só isso que precisamos. Alguém que insista em nos trazer de volta. Entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro do melhor conteúdo da internet. Por lá, você pode trocar ideia com outras pessoas sobre vários assuntos. O link do grupo está na descrição.